pode se assentar. Não se desconecte do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 17. Primeira Samuel, capítulo 17. Bom dia a todos aí. Que bom que você veio, que você está aqui. A sua presença é muito importante nesse lugar. Queria dizer que cada um de vocês são muito preciosos e muito importantes para Deus. E Ele veio aqui só por sua causa. Aleluia, Senhor. Espírito Santo. Eu não quero dar nenhum passo se o Senhor não estiver comigo. Senhor, eu não quero falar nada se o Senhor não inspirar a minha vida. Espírito Santo, quero que você se apodere de mim nesta manhã. Porque eu de mim mesmo não tenho nada a dar a essas pessoas, esses meus irmãos. Por favor, Senhor. Toma a frente. Eu quero apenas ir atrás do Senhor. Porque se o Senhor não estiver aqui, não faz sentido essa reunião. Senhor, eu me programei, tenho uma palavra aqui para ministrar, Senhor. Tem algo no meu coração que eu quero falar, mas se o Senhor quiser mudar todas as coisas, fica à vontade, Espírito Santo. Se for preciso eu não falar nada, não tem problema, Pai, eu sento aqui e o Senhor faz o que o Senhor tem que fazer. Porque o mais importante é a sua presença, Pai. A sua presença é o que mais importa neste lugar. Palavras sem a sua presença são só palavras, Pai. É só teologia, são só argumentos. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha fazer com que as palavras que saiam da minha boca possam entrar no coração dos meus irmãos, Senhor. Que o Senhor ministre a cada um nesta manhã. Espírito Santo, toque em cada vida, cada um. Que as palavras que eu dizer, falar aqui, Senhor, façam sentido e elas possam queimar no nosso coração, no nosso interior, Pai. Elas possam nos impulsionar para viver uma vida na sua presença, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo. Eu te agradeço, Pai, pelo privilégio de estar aqui nesta manhã. Obrigado, Jesus. Aleluia. 1 Samuel 17 diz assim: enquanto ainda falava com eles, eis que veio subindo do exército dos filisteus o campeão cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras. E Davi as ouviu. E todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, tomados de pavor. Disse mais Davi: o Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. Então tomou na mão o seu cajado, escolheu do ribeiro 5 seixos lisos e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber o surrão. E tomando na mão a sua funda, foi-se, chegando ao filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, tendo à sua frente o seu escudeiro. Quando o filisteu olhou e viu Davi, desprezou-o, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Quando o filisteu se levantou, veio chegando para se defrontar com Davi. Este se apressou e correu ao combate e a encontrar-se com o filisteu. E Davi, metendo a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra se lhe cravou na testa e ele caiu com o rosto em terra. Essa é uma palavra clássica, palavra de que Davi derrubou o gigante Golias. Davi, ele estava ali na sua casa, pastoreando o rebanho do seu pai e seus irmãos. Eles eram do exército de Saul. Eles estavam na guerra. Israel estava guerreando contra os filisteus. E aí, um gigante dos filisteus desceu no vale. É como se Israel estivesse aqui numa montanha, e o filisteu em outra montanha, que tivesse um vale, e o filisteu desceu naquele vale e ficou afrontando Israel. Ele falou assim: olha, se tiver alguém aí que possa vir e me vencer, eu desafio vocês. Alguém que possa vir e me vencer. E a Bíblia fala que Israel estava com medo, com pavor. E Davi estava lá, pastoreando o rebanho do seu pai. E aí o seu pai falou assim: filho, vai lá e leva comida para os seus irmãos. Porque imagina um pai, né, em casa, sabendo que o seu filho está numa guerra. Rapaz, eu não quero nem imaginar isso. Deus me livre dessa situação. E aí ele falou: filho, vai lá e aí você leva lá uma comida lá para o capitão da guarda lá, para ele deixar você entrar, e você por favor, traga comida para seus irmãos e você traga a notícia. E Davi foi lá. E aí ele chegou lá, ele viu aquela situação, ele falou: mas o que é que está acontecendo? Aí todo mundo explicou o que estava acontecendo. E ele falou assim: mas quem é esse cara para afrontar o exército do Deus vivo? Aí ele percebeu que ninguém queria lutar com ele. E ele pegou e falou assim: não, eu vou lá. Deixa comigo que eu vou lá. Ora, Deus, ele já entregou nas minhas mãos, eu já venci um urso, eu já venci um leão. Não é possível que eu não vou vencer esse gigante. Não, pode deixar que eu vou lá e vou vencer ele. E aí ele pegou umas pedras ali do ribeiro, colocou numa alforje, como se fosse uma funda, que eles falam, um estilingue, um negócio de lançar pedras. E ele lançou uma pedra, e aquela pedra cravou na testa de Golias, e ele caiu e ele venceu. E essa palavra, ela é muito significativa. Só que Davi, ele não estava ali de alegre. Ele não estava ali querendo se mostrar. E ele não deu sorte. Ah, ele teve muita sorte. Não deu sorte. Porque Davi tinha um propósito. Existia um propósito de Deus na vida de Davi. Existe um propósito de Deus na vida de cada um de nós. Existe um propósito de Deus para a igreja. Existe um propósito de Deus para a comunidade Rafá. Existe um propósito de Deus em cima de todas as coisas. E nós precisamos entender qual é o propósito de Deus para a minha vida. Você precisa entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Ou melhor, você precisa buscar isso. Talvez a gente já entenda, a gente já sabe disso. Porque isso é muito falado aqui. Mas às vezes parece que isso se tornou apenas um jargão. Deus tem um propósito sobre todas as coisas. Mas mais do que isso, eu preciso entender o propósito de Deus para a minha vida. E sabe quem é que vai me falar, Léo? É Deus. Não é o Alan que vai falar para mim o meu propósito. É Deus. Então eu preciso buscar isso em Deus. Eu preciso ir lá no meu quarto e falar: Deus, e aí, beleza? Estamos aqui juntos, vamos conversar. Eu preciso entender algumas coisas a respeito de mim mesmo, eu preciso aprender, saber o que o Senhor quer para a minha vida. Será que eu estou no lugar certo, na igreja certa? Será que realmente é para eu estar neste lugar? Será que... Deus, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? E que nessa manhã você seja despertado para o seu propósito. Que em nome de Jesus, Deus, Ele possa dar luz ao seu destino. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Que o Senhor te dê luz no seu interior. E que Ele te projete nesta manhã para o destino, para o propósito que Ele tem para a sua vida. Porque a pior coisa que tem na vida de um homem é ele viver sem propósito. É viver dissolutamente a cada dia. Vai levando a vida. Sabe, o propósito de Deus, ele nos cura. A gente é curado quando a gente entende o nosso propósito. Cara, a gente consegue resolver uma porção de problemas da nossa vida, uma porção de conflitos no nosso interior, quando a gente sabe qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Sabe assim, se você entende seu propósito, chega uma pessoa aqui, e começa a falar mal de você, cara, você não vai se ofender. Você não vai ficar chateado, magoado, porque você sabe quem você é e por que Deus te chamou. Então você não vai ter conflito, você vai amar a pessoa. E às vezes uma crítica é boa, né? Porque às vezes nós também erramos. E quando você entende o seu chamado, o seu propósito, você fala, cara, você vai aceitar a correção, a crítica. Porque você fala, tem tudo a ver, porque o que ele está me falando, eu não estava percebendo, mas tinha alguma coisa me tirando do meu propósito. Então isso é mais importante do que talvez a gente possa imaginar. Cara, você precisa entrar no seu quarto todo dia e chorar: Senhor, me mostra qual é o propósito do Senhor para a minha vida. Você precisa clamar isso todo dia até que Deus ele fale. Sabe, mas acho que Deus, ele talvez vai tratar o seu coração. Para até que você possa realmente entender qual é o propósito dele para a sua vida. Porque talvez se ele te falar hoje, não vai ser bênção para você. Você não vai entender. Porque às vezes a gente chega diante de Deus, a gente já vai com uma pergunta e uma resposta intencional. A gente vai perguntar aquilo que a gente já sabe a resposta. A gente acha que, Deus falou comigo. Fala, Senhor, Deus, você me ama? Aí ele fala, te amo, filho. Deus falou comigo. Você pode perguntar se Deus te ama. Se você tem dúvida, pode falar. Mas, às vezes a gente vai diante de Deus perguntando coisas que a gente já sabe a resposta. Mas qual é o propósito de Deus para a sua vida? Talvez você não saiba essa resposta. Porque às vezes você vai falar assim: Deus, o que o Senhor tem para mim? Eu estou aqui à sua disposição. Eu quero viver o propósito do Senhor para a minha vida. Fala comigo, Jesus. Aí ele vai falar assim: Mari, só um exemplo, tá? Deixa de ser arrogante. Porque antes de falar o que ele quer que você seja, ele vai tratar o seu coração. Porque para Deus, muito mais importante do que você vai fazer é aquilo que você é. Deus, ele está mais preocupado com o seu coração, com o seu interior, do que aquilo que você vai fazer para ele. Então ele vai falar assim: poxa, deixa de ser arrogante. Ele vai tratar o seu coração. Ele vai falar: deixa de ser mentiroso. Ele vai começar a esquadrinhar o seu coração. E aí ele vai tratando. Até que ele vai te conduzindo para o lugar onde ele quer que você vá. Aí a gente fala assim: Senhor, a gente olha, dá luz ao meu destino. Aí beleza, Deus vai lá no interruptor e acende a luz. Aí ele começa a ver, cara, no seu coração bagunçado, um monte de coisa errada, um monte de coisa suja. É isso que é lá dar luz ao nosso destino. É quando Deus, ele ilumina a nossa vida e a gente consegue enxergar de verdade quem a gente é. Cara, sabe quando você vai fazer uma mudança, meu irmão? Você vai lá, você acha que você faz faxina toda semana, né? Você vai lá, nossa, cara, casa cheirosa. Aí você vai fazer mudança, mano. Você encontra barata, aranha, poeira. Fala: mano, onde estava toda essa sujeira que eu não estava vendo? Debaixo dos móveis, vai se acumulando coisas, sujeiras, imundícies. E a gente não vê. E a gente vai passando ali um pano superficial nas coisas. Aí quem chega na nossa casa fala assim: nossa, mano. Pessoa limpa, a casa bonitinha, cheirosa, legal. Mas mal sabe ela que debaixo do tapete... E aí a gente só percebe isso quando a gente começa a esquadrinhar a casa. Cara, teve um problema na pia da minha casa esse final de semana. Aí a piscina nem quer que eu fale. Aí tava vazando lá uma água lá na pia, né? E eu acho que era o sifão lá e tal. Aí só que eu... Cara, eu tive que tirar tudo debaixo. Sabe, debaixo da pia tem aquele armário cheio de coisa. Aí tirei tudo e afastei assim. A pia não é colada na parede, afastei. Meu Deus do céu. A parede estava preta, o chão preto assim, cara. Falei: mano. Tinha aranha, barata. Falei: rapaz, cara, barata morta. Porque são lugares que a gente... Cara, eu não vou limpar a casa todo dia e tirar ali a pia da né, e limpar atrás. Mas estava vazando água por trás, ficava tudo preto. E às vezes a nossa vida, o nosso coração está assim. Aí você fala assim: dá luz ao meu destino. Ah, então beleza, tira aí o móvel do lugar. Aí você olha lá, está cheio de poeira. E é ali que você precisa limpar. Porque para que você possa chegar no lugar onde Deus quer primeiro, você precisa ser aperfeiçoado nele. Então, se você quer que Deus te dê luz ao seu destino? Obrigado. Que nem o Luiz Hermínio fala: obrigado pelo seu amém tão empolgante. Porque, meu, se você quer, rapaz, se prepara para Deus esquadrinhar o seu coração, para Deus revelar as mazelas da sua vida, para Deus mostrar para você quem nem você sabe quem você é. Mas muitas vezes essas coisas, elas esbarram nas nossas próprias vidas, nas nossas dificuldades. Deus tinha um propósito na vida da nação de Israel. Qual era o propósito? Que eles conquistassem toda a terra prometida, não é verdade? E o que barrou eles? Nesse momento, qual era a dificuldade de Israel? Era os filisteus. Então eles estavam paralisados na sua própria dificuldade. Porque o problema de Israel não era o gigante Golias, não era os filisteus. O problema de Israel era ele mesmo. Essa passagem mostra isso para nós, porque um homem sozinho conseguiu derrotar todos os filisteus e aquele gigante. Então o problema de Israel não estava do lado de fora, estava do lado de dentro. A Bíblia fala que eles estavam com pavor, e isso é um sentimento interno. É algo que faz parte do nosso interior. Então sabe, meu irmão, as nossas dificuldades, o que nos paralisa hoje, é algo que está dentro de mim. Agora eu vou te perguntar uma coisa, o que é que te paralisa hoje? O que é que te impede de você prosseguir rumo ao propósito de Deus para a sua vida? Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, e o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? E que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos santuários do Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. E não toquei coisa imunda, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então ele fala, olha, o problema não está em nós, o problema está em vós. Que vocês estão estreitados nos vossos próprios afetos. Existem coisas dentro do seu coração, dentro do seu interior, que está te paralisando. Então a gente precisa decidir ter um relacionamento de pai e filho com Deus. Porque Deus fala assim, olha, vocês não podem se misturar com os incrédulos. Não existe comunhão entre luz e trevas, entre Cristo e Belial. Não existe, não tem como nós sermos de Deus e estarmos no mundo. Vivermos a vida conforme o curso deste mundo. Ele fala assim, ó, então vocês devem se separar deles. Porque existe uma palavra sobre a igreja, e essa palavra diz assim, ó, eu serei o seu Deus, eu andarei no meio de vós, e vós sereis os meus filhos, e eu serei o vosso pai. E a gente precisa decidir que nós vamos andar nessa dinâmica, que nós vamos andar nessa condição. Então, o que a Bíblia está dizendo que nós devemos quebrar com algumas alianças que nós temos? E nos separar. Quebrar com alguns vínculos carnais que nós temos. E nos voltarmos mais para Deus. E buscar com Ele um relacionamento íntimo, intenso. Sabe? Por que eu estou falando tudo isso? Porque muitas vezes a nossa força humana, ela é insuficiente para nós conseguirmos, né, resolver e superar as nossas dificuldades. Com a nossa força, a gente fez toda a força, a gente usou toda a estratégia e a gente não consegue superar. Quem aqui se familiariza com isso? A gente não consegue. Com as nossas próprias forças, resolver os nossos problemas. E o problema de Israel é que ele estava cheio dele mesmo. O problema de Israel é que Israel estava distante de Deus. O problema de Israel é que Israel, eles não tinham relacionamento com Deus. Porque você vê a postura de Israel e você vê a postura de Davi. Eram completamente diferentes. Davi, ele em nenhum momento, ele piscou o olho em achar que ele poderia existir uma outra situação, a não ser ele vencer aquele gigante. Porque Davi, ele tinha uma vida com Deus. E não adianta, meu irmão, porque a gente não vai conseguir superar as dificuldades, a gente não vai conseguir avançar na nossa força. A gente precisa ter uma vida com Deus. Na nossa força, na nossa carne, na nossa mente, a gente não vai cumprir propósito nenhum. E qual era a diferença de Davi? Cara, Davi falou assim, olha, eu já venci um urso e um leão e não é possível que esse gigante não vai cair. Davi não estava de alegre naquele lugar. Ele não estava querendo se mostrar. Davi só estava manifestando algo que estava dentro dele. Por quê? Porque Davi, enquanto ele estava pastoreando as ovelhas do seu pai, ele ficava ali dedilhando a sua harpa. Davi, ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Davi se relacionava com Deus. E Davi teve várias experiências com Deus. Cara, a Bíblia fala que ele não ganhou de um urso e um leão. Ele fala assim, ó, todas as vezes que vi um urso e que vi um leão, eu vencia. Rapaz, quantos leões que ele não matou? Quantos ursos? Então, só que, cara, a gente às vezes quer vencer o gigante, né? Só que a gente não venceu o urso. A gente não venceu o leão. Talvez a gente está querendo dar um passo maior que a perna. Talvez a gente esteja querendo, você esteja querendo entrar em lugares que você não está preparado para entrar. Às vezes a gente se compara com as pessoas e a gente quer ser igual a ela. Não adianta você vir aqui e falar, ah, cara, eu me preparei, eu vou vir aqui pregar que nem o pastor Vini. Cara, não é assim, meu irmão. Vai perguntar a história do pastor Vini, conversa com ele para você ver. Ninguém chega por acaso em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Sabe, às vezes, sabe o que está precisando? A gente pegar e falar assim, olha, eu preciso voltar lá. Lá para trás. E ficar lá no mesmo lugar onde Davi estava ali, pastoreando as ovelhas. E se relacionando com Deus. Muitos de nós aqui estão precisando parar tudo, cara. Parar tudo que está fazendo. Ir lá para o quarto e ficar lá. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, cura a minha vida. Senhor, cura a minha vida. Senhor, me transforma. Senhor, me levanta, me restaura. Porque Davi, ele não bolou uma estratégia mental para vencer o gigante. Ele só apenas fez aquilo que estava dentro dele. Porque vencer uma dificuldade já era algo que estava dentro de Davi. Porque ele conquistou isso, ele gerou isso dentro dele na presença de Deus. E sabe, Davi, ele quando ele foi enfrentar o gigante, Saul deu para ele a sua armadura. E ele rejeitou aquilo. Porque exatamente não são estratégias humanas que vai fazer a gente vencer as nossas dificuldades. Mas a gente vai vencer pela fé. A gente vai vencer por aquilo que Deus, ele gerou dentro de nós. Agora, uma coisa que a gente precisa entender é o que é que Deus tem gerado dentro de você. O que é que você carrega de Deus dentro de você? Cara, se você não ora, se você não gasta tempo com Deus, você não tem nada de Deus. Porque ler a palavra de Deus só vai te dar conhecimento de Deus. E apenas um conhecimento de Deus, muito provavelmente não vai te fazer, não vai fazer nada na sua vida. Aí eu preciso me relacionar com Deus. Eu preciso me relacionar com Deus. E Davi, ele pegou 5 pedras no ribeiro. É interessante, cara, que as pedras estavam sempre lá, não estavam? Antes de Davi chegar lá, as pedras não estavam lá? A pedra estava lá. O Davi não trouxe a pedra com ele. Quando ele chegou, a pedra já estava lá. Só que ele foi o único que conseguiu ver a pedra. Porque a gente só vai conseguir ver a solução das coisas quando a gente tiver uma vida com Deus. Se a gente não tiver uma vida com Deus, a gente não vai conseguir ver a pedra nunca. E ele pegou 5 pedras. E das 5 ele utilizou uma. Então existe uma pedra certa para cada situação. Existe uma estratégia certa para cada circunstância da minha vida. Existe um ensinamento correto para cada situação da minha vida. Agora eu preciso saber qual é a pedra que eu tenho que usar em cada momento. Quem vai mostrar isso para mim é o Espírito Santo de Deus. A gente precisa dar nome para as pedras. Talvez a pedra hoje da minha vida seja a pedra do domínio próprio. Talvez a pedra que eu preciso vencer as dificuldades da minha vida é a pedra da mansidão. Qual é a pedra de Deus que vai vencer a dificuldade do seu interior? É simples. Primeiro você precisa dar nome para a sua dificuldade. Talvez o que para você hoje é a sua arrogância, o que para você hoje é a sua infidelidade. Talvez o que para as pessoas hoje é a pornografia, a promiscuidade. O que que para você hoje? Dá nome para a sua dificuldade. Porque, meu irmão, o que ela está fazendo com você é impedir você de você cumprir com o seu propósito. Você tem um destino que você precisa alcançar em Deus. Existe um lugar que Deus quer que você acesse. E essa dificuldade, esse problema, essa situação, ela está te paralisando. Davi, ele venceu, porque Davi, ele estava fundamentado em Deus. Davi, ele estava fundamentado em Deus. Existia algo dentro dele, que estava enraizado dentro dele, que fazia parte da vida dele. Por isso que aquele problema e aquela dificuldade não pôde barrar a vida dele. Cara, agora vamos trazer isso para o dia de hoje. Eu vou te falar uma coisa: você nunca na sua vida vai deixar de ter problemas. Você nunca na sua vida vai deixar de enfrentar gigantes. Se alguém falar para você, olha, vem para Jesus, que vai ser tudo bem, Ele vai fazer tudo por você, vai resolver toda a sua vida. Cara, é mentira. Porque você vai ter problemas, você vai ter que enfrentar gigantes. Você vai ter conflitos. Quem tem conflitos aqui? Cara, esses dias a gente tem falado muito sobre isso. Quem tem conflitos internos, conflitos da alma? Você dorme assim, ó, você vai para casa hoje assim, explodindo. Nossa, oculto, não sei o quê, pá, fim de semana, aí foi bom, não sei o quê. Aí você acorda segunda-feira, rapaz, você não quer sair da cama. Você fala, meu Deus. Você está aqui, a gente é que nem Elias. Ele enfrentou os 400 profetas de Baal, foi Elias, né? Eu pergunto que às vezes eu confundo as coisas, assim, minha memória é meio... Não liga não. Ele venceu 400 profetas de Baal. E depois, assim, ó, ele estava onde? Na caverna, pedindo a morte. E muitas vezes nós somos assim. Agora, eu não vou falar para você que isso nunca vai acontecer, que você não vai acordar mal um dia, que você não vai ter conflitos no outro, que você não vai ter dúvidas no outro. O que eu vou falar para você é que até quando a gente vai ser conduzido e guiado por essas coisas? Cara, até quando que Deus ele vai ter que me restaurar todas as vezes? Até quando que Deus vai ter que ficar me renovando? Porque Deus ele é misericordioso, porque Deus ele é bom, porque Deus é um Deus de amor. Se ele vem aqui ao Lucas, aqui em depressão, ele vai falar assim, vem aqui meu filho, se levanta, eu estou com você. Porque Deus ele não vai te desamparar nunca. Mas meu irmão, até quando que a gente vai necessitar do amparo de Deus? Até quando? Até quando a gente vai ficar que nem Israel ali, ó, paralisado, e aí Deus vai ter que mandar um Davi para vencer as nossas guerras? Porque muitas das vezes a gente vence, não porque você vence, é porque alguém vence as suas guerras por você. Até quando, meu irmão? Que a gente vai ficar tropeçando sempre nas mesmas situações? A gente precisa se fundamentar em Deus. Porque amanhã, quando eu acordar segunda-feira com conflito, eu vou levantar e eu vou vencer aquele conflito. Ele não vai me paralisar. Ele não vai fazer com que eu fique desanimado. Porque, meu irmão, pensa bem. A gente passa uma semana bem, no outra semana a gente está mal. Aí, cara, aí Jesus, aí Deus tem que começar todo um processo, meu irmão, para trazer você de volta, para te restaurar, para te colocar no prumo de novo, para te alinhar de novo. E aí você vem, ó, beleza, Deus é bom. Aí Deus começa assim, então vamos lá, filho, vamos caminhar. Você precisa crescer. Você tem um lugar que você precisa alcançar. Você tem um propósito que você precisa cumprir. Beleza, vamos lá, filho. Aí você vai, acorda com um conflito na outra segunda-feira. Aí, ai, meu Deus, lá vai eu chamar Davi. Aí Davi chama, aí Deus vai lá chamar Davi de novo. Vai lá, Davi, ajuda lá os meus filhos. Ajuda lá o meu filho que ele está caído, ele está com medo, ele está com pavor. Cara, eu não sou diferente de você. Davi não era diferente de nós. Oh, um homem franzino, cara. A Bíblia fala que, ele, que o gigante zombou de Davi. Falou, ah, esse cara aí? Imagina ele olhando para um gigante de 3 metros. Ele falou, cara, no mínimo assim, ó, deu um frio na barriga, né? Falei, rapaz, será que é isso mesmo, Senhor? Ele deu aquela consultada assim, né? Porque o cara era humano como eu. Como você. Mas ele falou assim, não, peraí. Eu não vou olhar para a circunstância. Eu vou me firmar em cima de uma palavra. Eu vou me firmar em cima de um fundamento que Deus colocou na minha vida. Olha, eu venci o urso, eu venci o leão e eu vou vencer esse cara. Porque eu tenho algo de Deus dentro de mim que me dá a certeza daquilo que eu preciso fazer. Que me dá certeza daquilo que eu sou, que me dá certeza de onde eu vou, de onde eu tenho que estar, que me dá certeza para onde que eu tenho que ir. Então eu vou caminhar em cima desse fundamento, dessa palavra, dessa verdade. Porque não é fácil para ninguém, meu irmão. Você pensa que é fácil estar ministrando aqui? Aí você fala assim, aí eu falo assim, porra, como é que eu vou substituir o pastor Vini? Mas, meu irmão, isso é só um conflito da minha alma. Porque eu não vim aqui substituir ninguém, eu vim aqui para cumprir um propósito. O pastor Vini é o pastor Vini, eu sou eu. Senhor, onde está? O que o Senhor quer de mim aqui hoje? Eu vim aqui cumprir um propósito. Se eu não tiver que falar nada, eu não vou falar nada, eu vou só cumprir aquilo que Deus falou para mim. Isso é só um conflito da minha alma. Só que aí você passa a semana inteira, ai meu Deus, o que eu vou falar lá no domingo? Você pensa que só você que tem conflito, meu irmão? Você pensa que é só você que tem conta para pagar? E que não tem o dinheiro para pagar? Começa a olhar para os grandes homens de Deus, cara. Começa a olhar nos dias de hoje. Conversa com os homens, conversa. Senta com o pastor Vini e fala, pastor, cara, como que é a sua vida? Você tem conflito? Você tem dificuldade? Conversa com ele para você ver. Porque você vê ele aqui ministrando, aqui, ó, quebrando tudo. Você pensa, ah, ele está tudo bem, está tudo bem para ele. Todo mundo tem conflito e dificuldade. Mas é que nem eu falei, ninguém chega a lugar nenhum por acaso. Você precisa construir uma vida com Deus. Você precisa construir uma vida com Deus. A gente vê aí, ó, o pastor Cirilo. É uma bênção ver o cara pregar, meu. Mas vai ver a história dele. Ele falou que ele ficava lá na. Ele ia num canavial e ficava lá 8, 9 horas orando. Todo dia. Ele ficava orando, orando, orando. Orando. Você vê a Heidi Baker aí, ó, que é a de missões. Quem foi num congresso da Heidi Baker sabe o que eu estou falando. Mas se você for ver ela falando das histórias dela, ela fala assim que ela já tentou parar várias vezes, já entregou, já não queria continuar. E sabe, ela decidiu que todas as manhãs da vida dela, ela entregou para Deus. Então ela passa 3, 4 horas todas as manhãs na presença de Deus. E aí a pessoa vem aqui, ó. Coloca a mão em uma pessoa e ela é curada. Porque isso é apenas só uma consequência. É só uma consequência. E o que Deus quer de nós é que nós sejamos maduros e que a gente busque Ele todos os dias em intimidade e a gente cresça, para que amanhã, quando vierem os conflitos, a gente esteja fundamentado e estabelecidos em Deus. E a gente continue crescendo, a gente continue avançando. E não a gente ficar andando de paralisia em paralisia, de desânimo em desânimo, de tristeza em tristeza. Davi estava ali diante do gigante, mas Davi, ele tinha uma história. Ele não estava de alegre. Ele passava ali, ó, horas e horas na presença de Deus. Davi estava seguindo a direção do pai. Ele não foi lá de alegre, eu vou lá ver o que está acontecendo. Não, ele foi lá porque o pai dele mandou. Então ele era fiel. Agora a gente, quantas palavras o seu pai te deu e você não cumpriu? Quantas coisas o seu pai mandou você fazer e você não fez? O Senhor e o seu pai espiritual. Quem é seu pai espiritual? O pastor Vini é nosso pai espiritual. Quantas vezes ele te deu uma direção e você não cumpriu? Agora a gente quer vencer o gigante. A gente fala, Senhor, me ajuda a vencer o gigante. Mas você não obedece ao seu pai. Cara, o problema não é o gigante. O problema somos nós. Porque o gigante vai estar sempre lá. Vai ter sempre lá. Agora, você quer vencer o gigante? Então desce pro vale. Se exponha. O vale é lugar de exposição. Estava todo mundo olhando para Davi. Falando assim, ó, vamos ver o mico que esse cara vai pagar. É um lugar de exposição. Só que a gente quer viver uma vida escondida. A gente quer esconder o nosso coração, a gente quer esconder as nossas mazelas. Cara, se tem um lugar que a gente tem que estar escondido é em Deus. Mas se a gente quer vencer os gigantes, a gente precisa descer para o vale. E a gente precisa expor a nossa vida. Porque sem exposição não tem cura. A gente só vai achar pedra no ribeiro quando a gente descer por vale. Se não, meu irmão, a gente vai ficar andando, andando, andando, andando. Ou melhor, achando que está andando, mas a gente, na verdade, está escondido atrás da moita. A gente não quer sair do lugar de segurança, a gente não quer sair do lugar de conforto, a gente não quer abrir mão das nossas coisas, da nossa vontade. Mas a gente quer vencer o gigante. Posso falar uma coisa para você, meu irmão? Você não tem que lutar com o gigante. Você não tem que vencer o gigante, você tem que olhar para o seu propósito. Você tem que olhar para onde Deus quer que você vá. Porque Davi não estava olhando para o gigante, Davi estava olhando para o propósito dele. Porque ele sabia quem ele era. Ele tinha uma vida com Deus. O gigante era só mais um no caminho, meu irmão. Era só mais um. Porque dali depois, ó, Davi teve que enfrentar Saul. Quantas coisas que Davi não enfrentou depois daquilo. Daquele gigante. Mas tudo começou lá, ó. Lá atrás, quando ele estava lá, ó. Adorando a Deus e vencendo o urso, adorando a Deus e vencendo o leão, adorando a Deus e vencendo o urso, adorando a Deus e vencendo o leão. As primeiras dificuldades que nós temos que vencer são as nossas dificuldades internas. As coisas só vão acontecer na nossa vida quando a gente viver uma transformação. Quando a gente viver uma transformação. A primeira coisa que nós temos que fazer é buscar uma mudança em Deus. Deixa o gigante de lado, meu irmão. Começa a olhar para dentro de você. Começa a olhar para dentro de você. E vai lá no quarto de oração, fala: Deus, eu estou aqui. Deus, vem curar a minha vida. Deus, tem misericórdia de mim. Deus, vem aqui, fica lá um mês, dois meses, seis meses, um ano. Não interessa quanto tempo, não tenha pressa. Fica lá na presença de Deus, não faça nada, não faça nada. Vai lá e busque a Deus, busque a presença de Deus todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Aleluia, Senhor. Nós precisamos ir para Deus. Nós precisamos ir para o Senhor. Deus, Ele quer nos curar. Deus, Ele quer te curar. Nós precisamos voltar para Ele. Nós precisamos ir para Deus. Nós precisamos. Isso é uma decisão pessoal de cada um. Meu irmão, a igreja, o culto, ele é apenas o ponto de partida. Você precisa sair daqui para a sua casa. Com esse desejo no seu coração de passar tempo com o Senhor na sua casa, sozinho. Se relacionando com Ele. Deus não chamou você para fazer nada, Deus não chamou você para montar ministério, Deus não chamou você para pregar a palavra, Deus não chamou você para fazer nada de nada, para fazer nada, Ele nos chamou para se relacionar com a gente. Ele quer ser nosso pai. Ele quer que a gente seja o seu filho. Ele quer passar tempo com você. Ele quer te amar. Sabe, as outras coisas serão apenas uma consequência de algo que vai transbordar de dentro de você. Fazer coisas para Deus, sem Deus não faz sentido nenhum. Sem propósito, nada faz sentido. A gente quer fazer as coisas para Deus, mas Deus não mandou a gente fazer nada. Deus, Ele quer que você vá, apenas entre no seu quarto e você feche a sua porta e você converse com Ele, você fale com Ele. E Ele ouve a sua voz e você ouve a voz dEle. É isso, meu irmão, é isso. Fica lá no quarto matando os gigantes, matando o urso, matando o leão, fica lá. Porque à medida que você fica lá no seu quarto orando, você vai ser curado, aí você vai tocar na vida das pessoas e elas serão curadas porque você foi curado. Mas não porque você está trabalhando para Deus. Você apenas está manifestando um reino. Você está apenas manifestando algo que está dentro de você. Davi não foi para lá para trabalhar, não foi para lá com a intenção de derrubar ninguém, de matar nenhum gigante. Ele apenas fez aquilo que já estava dentro do coração dele. Ele apenas manifestou a glória de Deus que estava exalando do interior dele. Não se engane, meu irmão, não se engane. Entra no seu quarto e fica lá orando. Entra no seu quarto e fica lá orando. Eu libero a sua vida nessa manhã. Eu libero, se existe algum impedimento para você ter vida de oração, eu em nome de Jesus, eu libero a sua vida, eu libero a sua vida, eu libero a sua vida. Você vai lá, meu irmão, Ele quer curar o seu coração. Deus, Ele quer te curar. Deus quer levantar uma igreja curada. Deus quer levantar uma igreja curada, porque à medida que nós formos curados, nós vamos tocar nas pessoas e elas serão curadas. À medida que nós formos transformados, nós vamos transformar a nossa casa. À medida que nós formos renovados, nós vamos trazer renovo para a nossa família. Oh, vamos para Deus. Vamos, meu irmão, vamos, eu te convido nessa manhã a você ir para Deus, a você ir para Deus, a nós irmos para o quarto de oração, a nós irmos para o quarto, a nós levantarmos de madrugada e clamarmos: Senhor, vem, vem com o teu reino, vem, Senhor, derrama da tua presença, derrama da tua presença. Eu te convido nessa manhã, meu irmão, a você perder o seu sono na presença de Deus. É dele que nós precisamos. É dele, é da presença de Deus que nós precisamos. Deixe tua face me iluminar. Face. Levante do seu lugar. Se você quiser vir aqui para frente, dobrar o seu joelho, se derramar na presença do Senhor. Faz o que você quiser, meu irmão. Faz o que você quiser. Você está na casa do seu Pai. Você é livre, você é livre, você é livre, você é livre. Deixe tua face me ilumina. face brilhar em mim, Senhor, brilhar em mim, Senhor, pois quando eu olho para ti, seu rosto começa a brilhar com tua luz, Senhor. Deixe tua face brilhar em mim, Senhor, brilhar em mim, Senhor. Com o brilho que sai do teu rosto, com o brilho que sai do teu rosto, com o brilho que sai do teu rosto, sai do teu rosto como um farol que ilumina o oceano. Eu quero brilhar, Senhor, nesse mundo de escuridão, com tua luz em mim. Brilhe na escuridão que há em mim, Senhor, que há nesse mundo, Senhor. Com o brilho que sai do teu rosto, o brilho que sai do teu rosto, com o brilho que sai do teu rosto, com o brilho que sai do teu rosto, brilhe na escuridão que há em mim, Senhor, que há nesse mundo, Senhor. Ninguém resiste, Senhor, o teu rosto, o brilho que sai do teu rosto, com o brilho que sai do teu rosto, o brilho que sai do teu rosto, com o brilho que sai do teu rosto, com o brilho que sai do teu rosto, com o brilho que sai do teu rosto. Aleluia. Queridos, é um chamado de Deus. Volte para Ele, volte. Volte. Volte para o Senhor. Ele está chamando a sua igreja para um tempo de intimidade. Ele está chamando a gente para uma vida de oração. É um chamado de Deus, um convite. Aleluia, Senhor, aleluia. Aleluia. Volte para a casa do Pai, volte para a presença. Volte. Volte. Aleluia, Senhor, aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Espírito Santo. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Aleluia. Vamos consagrar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Senhor, queime em meu coração. Faz arder teu fogo em mim, com a mesma paixão que tens por mim. Quero continuar olhando pra cruz, deixe tua face me Aleluias. Glória a Deus. Amém, gente. Nós estamos terminando o ano. E se você deseja que a partir do semestre que vem, você deseja abrir a sua casa para a gente fazer cultos lá. Se você quer que a sua casa seja uma igreja, uma extensão.